Tem uma frase que diz que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam, né? E quando eu tinha visto esse tema, eu sabia que era eu e o Beto, eu logo pensei assim, que aprendizado. Que aprendizado que ele teve, porque a gente costuma dizer sempre aqui que tudo na vida carrega um aprendizado. Tudo vem para nos auxiliar. Males que vêm para o bem. Parece até estranho, né? Porque a gente, o que a gente faz sempre? A gente quer distância de tudo aquilo que a gente julga que é ruim, que nos causa sofrimento. A gente quer distância, quer evitar a qualquer custo. E muitas vezes a gente tenta escapar. Mas não dá. As coisas que são nossas, elas nos encontram. Elas nos encontram. Eu achei um depoimento extremamente importante, por isso que eu disse, né, que os exemplos, eles arrastam, eles são muito mais fortes. Nós vamos lembrar disso em várias situações da nossa vida, porque quando as coisas acontecem com alguém que está próximo de nós, que nós conhecemos, aquilo é mais vivo, é mais forte. Mas a gente vai relembrando várias coisas que a gente vai falando, que a gente vai aprendendo e vai repetindo, de que nada nessa vida acontece por acaso, nada. Tudo tem um porquê. E mais importante até do que dizer isso, é que nenhum desses acontecimentos, eles vêm para nos derrotar, para nos derrubar, para acabar conosco. Nenhum. Mesmo aquelas doenças que nos levam ao desencarne, a gente precisa ver isso de uma forma muito mais ampla. Porque o desencarne é o fim de um ciclo. E a gente continua. Então, se a gente olhar de uma forma bem mais ampla, não houve uma derrota, não houve uma destruição, houve o final de um ciclo. Quando nós percebemos que todos os fatos eles estão interligados e que tudo existe um porquê, a gente começa a pensar de uma forma diferente, a trazer as coisas para dentro. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência a colocar as coisas sempre como responsabilidade externa. Qualquer coisa. Se eu não estou bem do estômago, foi alguma coisa que eu comi que me fez mal. Então, por que eu comi aquilo? Se nós começarmos a fazer um trajeto mais para dentro, a gente vai entender o porquê que eu tive a escolha de comer tal coisa que me fez mal. Então está tudo... É bem mais amplo do que parece, né? Mas a gente começa a ter, se obriga a ter responsabilidade sobre nós, sobre o que eu estou fazendo. E aí a gente percebe que não existe mal. Não existe mal. O mal é uma questão de ponto de vista, né? Porque eu disse antes, tudo aquilo que eu não quero, que eu não gosto, ou que eu entendo como sendo mal, eu quero afastar. Mas é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista, é as coisas que eu aprendi pelas minhas experiências a não gostar ou achar que são ruins. E eu preciso transformar esse ponto de vista. Repetindo, porque nas piores desgraças, vamos dizer assim, nos piores sofrimentos, existe o novo. Existe uma reforma, uma transformação necessária. Muitas vezes as coisas são de outra encarnação. Às vezes nós nascemos com uma deformidade, seja física, seja mental, para que durante essa existência a gente, dentro dessa limitação, aprenda o que ela tem a nos ensinar. Mas muitas vezes nós, durante essa vida, nós adquirimos algumas situações, vamos dizer assim, que também vão até o fim dessa vida, nos limitando. E como eu disse, a origem pode ser anterior, mas muitas são dessa existência. Não é o caso de trazer a visão da culpa. Ah, eu errei, eu estou pagando. Não é por aí. Nós precisamos em cada encarnação, e é por isso que nós estamos aqui, é passar por todos os tipos de experiência, de aprendizado. Só que muitas vezes o aprendizado, quando ele é nos oferecido de uma forma amena, Nós não queremos, porque nós tendemos pelo caminho dos nossos desejos, das nossas inclinações, daquilo que eu gosto. Então, deixa para lá isso aqui, deixa para outra hora, deixa para quando eu tiver mais tempo. Daí acontecem algumas coisas que nos obrigam a repensar. E quando diz ali de males que vêm para o bem, quando a gente repensa, a gente consegue perceber que vem para o bem, que vem para nos auxiliar, para nos trazer de volta para o rumo que nós estávamos, às vezes, nos afastando. Cada situação é uma situação. A gente não pode generalizar tudo dentro de uma mesma visão. Cada um de nós tem as suas particularidades, as suas necessidades. Muitas vezes, nós mesmos optamos, espiritualmente, por sacrifícios vividos dentro desse corpo aqui. Para, através desse sacrifício, a gente conseguir fazer o que precisa. Nem tudo é simplesmente resgate. Senão nós pensaríamos em espíritos elevados que já passaram por aqui e que sofreram muito mais do que nós. E aí a gente diria, mas estão resgatando o quê? Por que Jesus foi crucificado? Não havia resgate, havia ali. É uma grande oportunidade de demonstrar para todos nós todos aqueles valores que ele exemplificou durante a vida dele. Então, as coisas, elas são necessárias. O próprio Jesus disse, ele usou a palavra escândalo, quando ele disse que são necessários que os escândalos venham. E a gente pode usar um sinônimo de tragédia, porque sempre que acontece alguma coisa conosco, é uma tragédia particular. Mas elas são necessárias acontecerem. Por que que são necessárias? Por que que essas coisas precisam acontecer, será? Sempre que nós fazemos alguma coisa e ela não ficou bem feita, vamos usar dessa maneira, ela precisa ser reparada. O primeiro passo para que isso aconteça é que nós temos que nos dar conta disso, do que nós fizemos. Nós não sabemos o que nós fizemos em vidas passadas. Provavelmente nós éramos bem piores do que somos hoje. Porque se nós percebemos em nós algumas tendências ainda primitivas, eu diria, significa que a gente era bem pior. Mas nós estamos evoluindo. Só que nós cometemos algumas coisas que nós precisamos reparar. Então a gente nasce em determinada família com algumas dificuldades. Às vezes nós temos um filho que é ingrato. Por que será que nós merecemos um filho ingrato? Talvez a gente tenha sido igual numa outra oportunidade, sejamos muito orgulhosos a ponto de não perceber, e aquela criatura, ela está nos dando uma oportunidade da gente refletir. Mas aí Jesus disse, é necessário que os escândalos aconteçam. Mas será que ele precisava ser assim para que eu aprendesse? Não, né? Sempre que nós cometemos algo de errado, nós estamos sendo o mecanismo da justiça. E os outros a mesma coisa. Quando nós sofremos algo que alguém faz, aquele alguém, aquela pessoa que eu não gosto, que me incomoda, que me chateia, que eu posso enumerar várias coisas dela, aquela pessoa é um instrumento da justiça. Porque sendo como ela é, e provocando em mim o que ela provoca, eu tenho a oportunidade de mudar, de olhar aquele mal e perceber nele um bem. Aquela pessoa pode me auxiliar a me transformar. No momento que eu começo a compreender isso, essa relação, ela muda completamente. Porque eu começo a compreender ela e não começo mais a querer afastar ela. Porque são jogos energéticos, né? Quando existe alguma coisa, quando alguém me faz alguma coisa que eu julgo que é ruim, e eu respondo na mesma proporção, aquilo amplia. Então, alguma coisa que é ruim, fica muito ruim. Ao momento que eu compreendo, eu não respondo da mesma forma, eu respondo diferente. Ou pelo menos deveria, né? Essa é a teoria. E aí eu anulo aquilo. Aquele sentimento que eu tenho por ela, ele deixa de existir aos poucos. A família é o primeiro núcleo em que nós temos essa possibilidade de perceber que às vezes aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho, que é difícil de convivência, é o mais necessário, é onde eu preciso me empenhar mais em fazer o melhor. Porque ali vai ter uma grande oportunidade de crescimento para os dois. Porque através do exemplo que nós estamos dando, quando nós estamos fazendo a coisa certa, ela está ficando cristalizada naquele que está próximo. Porque nós aprendemos, eu disse antes, né? Pelo que nos oferecem ou pela situação que a vida nos proporciona. E quando nos oferecem, a gente tem uma grande chance. Principalmente quando nós estamos ligados pelos laços afetivos. Porque daí a coisa ela é sentida. A tal da empatia é perceber o que o outro está passando. E quando o outro está ali do lado, a gente sente fortemente isso. A ponto de gravar naquela linha de vida que nós temos. Se nós pensarmos em quantas coisas nós temos gravadas na nossa história e que se manifestam a todo momento, em todas as situações da nossa vida, alguma coisa dessa nossa bagagem se manifesta. As coisas positivas e as coisas negativas. As positivas a gente deve deixar fluir, porque são positivas. As negativas a gente tem que observar e questionar por quê que eu estou fazendo dessa forma. Preciso? Devo? Ou posso agir diferente? Porque pegando o título de males que vem para o bem, a gente pode até lembrar do que Jesus diz, né? Pagar o mal com o bem. É não fazer com que aquela coisa negativa fique maior. É perceber em cada situação aquilo que a gente pede, às vezes, em oração, né? A gente reza e pede para Deus, Deus, me dê isso, me dê aquilo, né? Estou com dificuldade com tal pessoa. E aí, por mágica, será que as coisas acontecem? Ou será que aquela pessoa vai cruzar o meu caminho? Vai despertar em mim aquela mesma situação, aquela mesma emoção ruim que eu tinha, para que eu tenha a oportunidade de, através daquilo que eu pedi, reconfigurar isso. Não tem mágica, né? O que tem é semeadura. Hoje a gente está colhendo tudo aquilo que a gente plantou ontem e hoje mesmo. Algumas coisas são muito rápidas. Mas amanhã é uma nova colheita. E é obrigatória. Não tem como a gente escapar. Então, que bom quando a gente percebe que a gente está aprendendo. Que a gente está tendo a oportunidade. E toda hora a gente cita Jesus, né? Quando ele diz, bem-aventurados os aflitos. Naquele sermão da montanha, das bem-aventuranças, em que ele fala que felizes são aqueles que estão passando por todos os tipos de dificuldade. Porque ali tem a oportunidade, que é a vida. A gente coloca a responsabilidade de novo na vida, como se fosse alguma coisa. Mas que todo esse mecanismo que nós estamos inseridos, ele nos apresenta uma chance nova de refazer, de aprender, refazer e de sair dela bem melhor. Então, mesmo que a gente perca um braço durante a vida, muitos irmãos nossos perdem, perca uma perna, perca um olho, a gente vai, se bem aproveitado essa oportunidade, a gente vai chegar do outro lado mais limpo, porque talvez aquilo tenha nos impedido de fazer alguma coisa que nos prejudicasse. O estudo do Evangelho ele é muito importante porque ele nos mostra a vida sob diversos ângulos. E na tradução de cada uma dessas passagens, ele nos mostra que mesmo sendo antigo, as coisas que acontecem hoje, elas têm a mesma representação, o mesmo ensinamento, o mesmo foco, a mesma direção. Então, sempre que nós percebemos alguma coisa errada, a primeira coisa que nos vem é o arrependimento de ter cometido um ato. A segunda coisa, depois desse arrependimento, é o tal do remorso, que a gente fica com aquilo nos incomodando. E a terceira coisa é a reparação. É aquilo que muitos espíritos, quando desencarnados pedem uma nova oportunidade para poderem reparar aqueles erros que cometeram ou que nós cometemos. Que nós estamos aqui hoje para isso, para reparar algumas coisas também, aprender novas e reparar algumas. Então, de novo, aquelas pessoas com quem nós temos mais dificuldade é o nosso ponto de atenção maior. Ali é que nós temos que focar, porque existe um motivo que nos une. E esse motivo, ele é extremamente importante para a gente ir adiante. Porque isso resolve muita coisa dentro de nós. Muita coisa. Para a gente pensar, né? E nas coisas que nós estamos passando, nos nossos males, será que eles têm alguma coisa para nos ensinar? Ou será que é só para sofrer? Para a gente pensar.